This is a Cinema Geeks production. Tempos difíceis que se parecem eternos. Tudo se vai, todos se vão, só sobra um caderno. Escrevendo a história como se mudasse algo. Passe logo o tempo como o fim de um diálogo. Quem eu sou, quem eu fui, é tão fácil mudar. Se apago errado e volte a rabiscar. Mas não é assim, a vida é bem diferente. Erros são erros e resultam lá na frente em consequências. Às vezes até eternas em tantas perdas que a mente se desespera, oh meu Deus. Por que tá acontecendo isso? Se esqueceu que pra colher houve o plantio. São esses tempos que transformam o ser humano. Que era ontem, hoje parece um estranho. Tanta coisa passou e tantas são as mudanças. Depois dessa tempestade eu sei virar a bonança. Lá vou eu, buscando a visão de águia. Purificado como ouro e não prata. Bati de frente, balancei e levantei. O socorro veio quando pro alto olhei. Fogo desceu, consumiu a oferta. Sacrifício vivo na hora certa. Mesmo na dificuldade, vivendo a vida reta. Deus livra dos laços, esquiva as setas. Mas a cada vale, mais vale uma lágrima do que a lama. Você sabe que a rua chama, seduz com a fama e a chama inflama. Mas sem drama, olhos no alvo e assim fixados. Os que choram serão consolados, tô ligado. Sim, essa é minha herança. Depois da tempestade eu sei virar a bonança. This is a Cinema Geeks production.